5218, a Bordesia vai voar para Duna, desce para 2000 pés, 1019, Liberdade. Confirme para o trip 5218, após desvio voa Duna. Afirmativo, 2000 nível LE, 1019. Pode voar Duna da presente então? Pode voar, pensei que o senhor estava fazendo desvio. Negativo, senhor, nós estamos com um vento de travé de 40 nós, então há uma compensação imensa aqui com a ação de deriva, ok? Sem problema, pode voar Duna. Entende. Controle Salvador, é o outro, né? 6212. Prossiga 6212. Voa Duna, o TAP da presente. TAP, é o número 3 na aproximação. TAP, 6212, desce para 3000 pés, 1019. 3019, 6212. Voa 273, chame agora o centro Recife em 1251. Recife agora 251, obrigado, boa noite, 1273. Ecos 1 Novembro, chame agora Centro Recife em 1260, alterna 1685. 1260, alterna 1685, Ecos 1 Novembro. Sim, sim, Leo 2, Leo 2, Copia Central, Leo 2. Torre 394, chame Torre 1-9-3-6. Torre 1-8-6, boa noite, canto 3894. Boa. Salvador, boa noite, 3894, passando Sintra, final, pistão 90. Pistão 94, livre pouso, vento 1, 40 graus, 12 nós, pistão 0. Livre pouso, pistão 90, o TAN 3894. Volo 884, identifique, chegada a Mari, desça ao 050. 190, Santos 394. Tá no solo 15, chama 219, solo. 219, boa noite, Santos 3894. Boa. Paulo Salvador, boa noite, Santos 3894. Boa noite, Santos 3894, táxi via Alfa Juliette, portão número 8. Alfa Juliette, portão 08, Santos 3894. Meia 212, desça para 2.000 pés, 1.019, livre LS. Reduza para 209. 2.000, 1.019, livre LS, reduza para 200 nós, é isso? 200. Obrigado. Trip 528, estabilizado? Afirmo, na presente. Torre Salvador 718, meia dúzia, boa noite. 18, meia grata. Boa noite, Trip 5218. Agora estabilizado, ILS. 5218, cheque treino na final, livre pouso, via Antônio 60 graus, 109. Ciente, baixou e travou, 5218. Chanel 6212. 6212, completo LS, reduz a aproximação e chame torre ano 8, decimal 6, boa noite. 718, meia, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, o Chanel 6212, estabilizado. Ciente, avistado, aguarde autorização de pouso. Escuta. Doutor, poderia, por favor, confirmar o vento para o 6202? Vento 150 graus, 10 mais. Obrigado. Tripe no solo aos 21, livre à direita, 19 solo. Direita 1219 5218. Solo é o Tripe 5218. Tripe 5218, táxi via Alfa Juliette, 13 da remota. 13 da remota, 5218. Milhas de TAP atingiu 50 no 884. 4 desce para 2.000 pés, 1.019 livre LS. 2.019 livre LS no 884. Vento no 60 graus, 10 lá, livre pouso, 12. Para cruzamento do pátio principal. Gente, autorizado, vou no 3 da remota. 2 a nós, então. Salvador, boa noite, CAN 3603, autorização Guarulhos, informação do veículo, está pronto para cópia. CAN 3603, autorizado Guarulhos, nível 340, via Perzulu 16, saída da Euleda Bridge. decola da 1-0, curva direita, aciona 5-1-4-3, controle 1-2-0, decima 8, coteja. 0 estado, minha seta é 8. Decola piscina 0, saída da El, Leda, após bridge, curva direita após 5-1-4-3, o controle 1-2-0-8, curva 3-6-0-3. É a rota é o Zulu 1-0, após o Zulu 1-6, bravo até o Zulu e conforme a rota. Cruzamento correto, chama para pushback sonamento. Terei pushback sonamento, tá? 3603. Tinha 6212 na escuta. Afirmativo, 6212 na sua escuta, senhor. Taxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, vai reportar antes da Juliette, o 6212. Salvador, boa noite, eu vou na 776, tem que dar informação, Vitor. Um 776, identifique, chega da Mari, desça ao 060. Chega da Mari, desce para o 060, está mantendo 2509. Identifique. Enxergar aqui as faixas, né? Confirme. Holofotes aqui tá faltando, senhor, pra gente enxergar as faixas no solo, ok? Na remota. Ok, vamos informações de operações. Obrigado. Assim, a Copa tá aí. Aí vem a Copa. Quatro torre, 1 noite, 3 mal meia, boa noite. 8 meia, tela, acabou. Né, 6212, táxi via Juliette, portão 5. Via Juliette para o 5, 6212. Salvador, boa noite, gol no 884, 2 milhas externas, embaixo travado. Ciente, livre pouso, pista 10, vento 1,50 graus, 1,09, 884. Livre pouso na pista 10, 1,884. Charlie Jamaica, que foi um bate que se encontra? Charlie India Mike, autorizado Santos Dumont, nível 400, via Upper Zulu 1-0, saída da El Leda Bridge, decola da 1-0, curva direita, aciona 5066, controle 1-2-0, decima 8, coteja. Controle 1-2-0, decima 8. Correto, chama para acionamento. 7-2, a gente está efetuando pequenas descidas para o 040-050 por 10 milhas. Elive de Zeus, após voo ETAP. Gente, 7-2. 7-2-2 é o número 1, após desvio pode voar Duna, descendo para 2019, livre VDR. 7-2-2, após desvio voa Duna, o 7-2-2. Quatro solas, 3-1, na direita, 219 só. Tu ligou no 776? Ligou no 776 após Mari, solicita manter a proa 075 por 10 milhas para evitar com ações. 75, ok. É, se eu não acho melhor fazer desvio pela esquerda, não, o tráfego à frente que fez desvio pela direita, ele fez muito desvio quando ele viajou, quando fez pela direita, ok? É pela esquerda, fica um desvio muito grande. Pela, nós só vamos manter a proa aqui por 5 minutos. Ok, então, sem problema. Sim, obrigado. Autoridade Chaprotáxi. Paulo, boa noite, voa no 884, estou no canal. Boa noite, no 884, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Via Alfa, reportar antes da Juliette. Prossiga 07. Agora está do Cabo Trondina, com 04 a bordo, está pisando para o Sul, quem está aí comprou de onde anda. Você quer que faça o final para a pouso? Qual o final de ano, 07? Dirigindo 060 no 776. O 776 desce para 2.000 pés, 2019. 2.000, 2019, 776, agora para o 020. Juliette, Silvia Juliette, portão 9. Portão 9, boa noite. Teste meia pode voar, dona. Na frente, dona, obrigado. Solo Salvador, OTAN 3603, pushback sanamento, gate 6. Aguarde 3603. E aí, grato, não se escuta, OTAN 3603. Autorizado, chamar o táxi. Autorizado, pushback sanamento, cruzaria o táxi, então 3603. Frequência livre até a volta. Sete. Agora avante. Porta antes. Conda 077. 077, go ahead. Conda 077, request departure route. Roger, we do not have your route. Conda 077, we should receive it in a few more minutes. Stand by for its seat clearance. Okay, so bem. Azul 4070, autorizado direto de TAP. Direto de TAP, direto de TAP. Voo 776, reduz para 209. Reduzido para 200-976. Aceptável LS, AB5, 6726. 6728. 6728, completo o LS, chame torre, ano 8, 36. Ano 8, 36, obrigado. Torre, Salvador, boa noite, 6728, LS, 190. 6728, informe, três checado final, estando.